Vamos deixar de intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Mulher, vamos deixar de intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Tu juraste certo dia aos meus pés, cinicamente, que o amor não morreria. Ele foi zombo da gente, mas veio outro, me puseste na rua. Eu também não me incomodo, minha vida continua. Vamos deixar de intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Mulher, vamos deixar de intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Um amor que a gente perde é semente do outro amor. Se pra tudo tem remédio, também tem remédio a dor. Ah, o meu santo que me guarda é muito forte. Se me livrou dos teus olhos, também me livra da morte.